Taxa Gol 1170, estamos com 84 a bordo, 4 horas e 45, altero na Maceió. 84? Não, não, sem a menos, 84. Suficiente, Gol 1170, táxi autorizado até através de meia dúzia. Quando lá, chame para prosseguir, estou com o tráfego da companhia que vai puxar no 4. Só que o Europa está retaguarda ainda, vou olhar para o senhor passar à frente. Vai chamando através do Medusa, ou no 1170. Salvador de Tower, boa noite, Europa Zero 84, aproximação Holding Point, Runway 10. Alright, Europa Zero 84. Estabilizado, Gol 1972. 1972, chame a torre, 1985. 1972, Gol 1972. Okay, do you ready for takeoff, Europa 084? Roger, report you when you're ready, maintain hold point. I call you ready, maintain hold point, Europa 084. 098, na 72, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 1612 é nós. Foi reportado turbulência moderada na final. Pouso autorizado, pista 10. Sente livre, pouso, pista 90, gol na 972. Vem passagem também ao mesmo e após acionando 4098. Vai lá no meio do push aqui já, o push de volta. Ok, então mantém o pushback. Mantém o companhia guardando através do 62 ali. Civil Ventus, específico do Gol 972. Agora está a 180 graus, 20 nós. Paciente, Gol 972. O 1970, siga como número 3 do companhia, ponto de espera 1895, 1020, bom voo. A gente vai seguir como número 3, ponto de espera 1895, 1020, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2703, transfere na sua escuta ciente da Delta. 2703, está em contato radar, agora 67 milhas de Salvador, na proa de Bonf, reforço no dia Azul. Chamará no ideal de descida na proa de Bonf 2703 Azul. O táxi chegou no 098 da Gol com 076 a bordo, 2:40, alternando em Fortaleza. Direita, linha Índia, 1895-1020, bom voo, 1905-1020. Solo 07, direito no 211. 121, 1 e Bravo, 18, 1972. Salvador, gol 1972, boa noite, Libra 6. Gol 1972, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, gol 1972. Tio Zilman. Boa noite, após a Europa inicial, Lima, tem pista 10. S3 está autorizada para o despelo. Autorizada para o despelo para 2713. Z4, Airbonnet 10120, decimal 8. Mata 08, Aeropacia 84, boa noite, obrigado. Parto, Salvador, Aeropacia 84, boa noite, we are switching it. Boca de Parto, sim, por transição. Level 084, Raiders, Home Flight Club, set level 370 on Boca de Parto. Ok, Boca de Parto, on fly level climb for level 370, Europa 084. Bono 098, está livre, 190 graus, 15 nós. Livre Palácio, Bono 098. Bono 170, ali mantém a paz. Ali mantenha o 970. Boa noite, Sérgio 0, 8, bom voo. 0, 0, 8, boa noite. Boa noite, eu vou 1, 0, 9, 8. Informador, boa noite, eu vou 1, 0, 9, 8. Decolagem Gol 1170, o vento de 190 graus, com 18 nós. Decolagem Gol 1170. Perfeito, 098. Tem que estar livre de dias, 098. Está livre. Faz algum desvio previsto à sua esquerda? Negativo. Tá mantendo agora 050, tá? Mantendo a 45, vai manter a 50 agora, por 20 minutos. 098, apenas uma informação, tráfego agora 10 horas e 18 milhas no sudoeste, mantém 160, Alfa Tango 72. 0098. Ideal de descida 27 na 3 da Azul. 27 na 3, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000 no 020, 27 na 3. Colocou 1970. Ao Zulu 6, 120.8 pontos. 08, obrigado. Drone Gol 1170. 1170, contato radar, só para o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Gol 1170. O Gol 1108 pode voar na prova de Zipar? 098, autorizado. Autorizado, 098. 098, autorizado, Zipar. Zipar na prova, 098. Whatsapp Europa 084. After the intersection, fly direct to Rumac. Victor Uniform November Oscar Kilo. Okay, after Hamo intersection, direct to say again, please the point. Rumac, Victor Uniform November Oscar Kilo. Okay, after Hamo intersection, direct to Punok, Victor Uniform November Oscar Kilo, Europa 084. Correct. Árvore 713, desça para 2010, o ajuste permanece em 020, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2010, 1020, está autorizado a sinal ILS, chamará estabilizado. Azul 2713 pode voar direto do nosso direito? Está usando o repasse estabilizado 273. Direto do nosso, chamará estabilizado. Uno 098, chame o centro Recife em 12545. 2585, boa noite. Em Europa 084, contact Recife Center, frequency 125.45. Recife Center, 125.45, Europa 084, boa noite, Ana, obrigado. Temperatura 24 graus. Chuva nas proximidades. Pista molhada. Atenção, turbulência na aproximação final. Procedimento ILS. X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo e tráfego 121 decimal 10. Taxiway Alpha interditada entre Taxiways India e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação real. Salvador International Airport, information Delta 02450, wind 180 degrees, 18 knots, visibility 7 kilometers, broken 1500 feet, heel 2000 feet, towering cumulus, altimeter setting 1020, transition level 045, temperature 24 degrees, rain in the vicinity, runway is wet, warning, turbulence on final approach, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Salvador approach control 120.80, control tower on 118.95, ground control and clearance. 1, 2, 1, decimal, 1, 0, taxiway Alpha closed between taxiways India and Juliet aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 1, 2, 2, decimal, 5. Flock of words in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Delta. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Delta 02, 45, Zulu, vento Uno, 80 graus, Uno 8, nós, visibilidade 7 km, céu nublado, Uno 5, 00, pés, poucas nuvens, 2, 1000 pés, grandes cúmulos, ajuste de altímetro, Uno 0, 20, nível de transição 0, 45, temperatura 24 graus, chuva na proximidade. Pista molhada. Atenção, turbulência na aproximação final. Procedimento ILS. X-ray. Para pista 10. Pista em uso 10. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo e tráfego 121 decimal 10. Taxiway Alpha interditada entre taxiways India e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Delta. Último 3 295 graus. Torre, boa noite. O azul 2713 interceptou longa visual com o campo da presente. Azul 2713, boa noite. Foi reportado turbulência moderada na final. O ajuste agora está 1020, o vento 180 graus com 20 nós. Pouso autorizado, pista 10. Ciente, 2713, autorizado. Paulo, Livrando 2713. 1211 aos 27. Zona 1, na turbulência confere aí. Afirma. Azul 27, no 3, Livrão. 27 na 3 da Azul, boa noite, Alfa Kilo, parte 3, 2 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 2 Romeu, 27 na 3. noite, 3170, transfere, passo 225. 3170, acione a identificação autorizada por Adamar. Desça para 2000 pés, ajuste 1020. 2000, seu número 1? Número 1. Chegou a direção 2, então? Usado voar 2 a 3, 1, 7, 0, reporte no localizador. Boa tarde.